Com rap vou te adorar. Eu nasci pra te louvar. Quero estar sempre ao teu lado. Ó Senhor, vem, vem, vem com teu amor. Vem, vem, vem. Ó Senhor, quero estar, quero estar. Quero estar. Eu olho para a cruz e sigo os sinais. O mundo corrompido, só tu me traz a paz. Que eu me diminua e que teu reino cresça. Senhor, encontre em mim algo que te mereça. Que minhas rimas cheguem ao teu altar. Que minha vida seja só pra te adorar. Tudo que sou seja pro teu louvor. Que saia dos meus lábios palavras de amor. Atende meu clamor, quero te servir. Quero correr contigo e nunca mais cair. Sempre aos teus pés eu vou te adorar. Vive em mim, Senhor, quero te orgulhar. Tudo que fez por mim eu nunca pagarei. Teu sangue derramado nunca imaginei. Tudo que fez, tudo que arquitetou, foi por amor a mim, tu sempre me amou. Com rap vou te adorar. Eu nasci pra te louvar. Quero estar sempre ao teu lado. Ó Senhor, vem, vem, vem com teu amor. Vem, vem, vem. Ó Senhor, quero estar, quero estar. Sinto resplandecer, sinto calor no ar. Eu vejo o céu azul, só penso em te adorar. Esvaziar de mim, ter muito mais de ti. Eu quero bem assim, eu quero te sentir. Meu coração aflito, não sabe o que é melhor. Minha mente confusa, maquina o que é pior. Mesmo que eu sinta frio, teu sangue me aquece. Teu nome prevalece, sua graça permanece. O mundo é um confuso, não sei o que fazer. Jesus, tu és conforto, vem guiar meu ser. Mesmo estando perdido, que sua luz me encontre. Tipo um farol, posso até te ver de longe. Antes triste, me sinto bem melhor. Que essa oração proteja ao meu redor. Os seus anjos por mim, me sinto protegido. Muito mais que um amigo, seu filho querido. Com rap vou te adorar. Eu nasci pra te louvar. Quero estar sempre ao teu lado. Ó Senhor, vem, vem.